Responsable CB. Se liga na frota dos maloca que chegou sua chapa quente. Tem de bombeta e calça larga, trazendo a palavra os moleques são crentes. Estilo vagabundo e com a ideia consciente. Já tendo vida com embatida, traduzindo é maloquente. Zica, pescadores de alma, mano, essa é a nossa fita. Quem é de verdade sabe bem aqueles que são de mentira. E eu concordo, ó, realmente, Deus é de cima. É quem nos guia, sabe a caminhada, o melhor da parada tá sempre com a gente. Cuidado com a língua que hoje você planta, amanhã pode entrar que vai ser sua cota. Se liga, é muito simples de entender o mundo. Então eu planto a paz, planto amor, salvação. A boca sempre vai falar do que tá cheio o coração. Eu canto a liberdade pros parceiros, meus irmãos. Quantas areias do mar, pra se ligar aqui é muita benção. Chão, essa é a colheita pra quem se mantém firme. Faz favor, muito respeito, malocrentes é o time. É nós, sem maquiar, a verdade é nós. Tô aqui doer sem piedade, é nós. Em todos os cantos da cidade, é nós. É nós, é nós. Sem maquiar, a verdade é nós. Tô aqui doer sem piedade, é nós. Em todos os cantos da cidade, é nós. É nós. Se liga na fita, maluco, chegamos no sapatinho, é nós. Jeremy que põe no tom, a milhas bem juntinho com nós. Os bicos não acredita quando soa a nossa voz. Mas é nós mesmo, bico já tu veloz. Malocrentes, chegando e tomando a cena de assalto. Derrubando tudo, qualquer paquito de salto alto. É nós por nós, fugindo dos algóis. Levando a palavra de Deus pra todos os cantos bem feroz. Mais um João Batista do século 21, né não? Espancando já o que acaba com a união. Que esconde a cara atrás da Bíblia Sagrada do Cifrão. Paga de irmão, santarrão, com coração. Mas não, a rua sabe que não. Falso profeta é mato, fale língua e dá revelação. Capiroto, nariz de madeira, expert na imitação. Anjo branco de luz com os pés, preto da escuridão. É nós, sem maquiar, a verdade é nós. Tô aqui doer sem piedade, é nós. Em todos os cantos da cidade, é nós. É nós, é nós. Sem maquiar, a verdade é nós. Tô aqui doer sem piedade, é nós. Em todos os cantos da cidade, é nós. É nós. Os monstros estão à solta, salve-se quem puder. Se cobre bem à noite, senão nós puxa o seu pé. Pode fugir, correr, chorar, gritar, se esconder. Se der mancada, corregedoria vem buscar você, maloca. Saiu da toca, não teve escolha. Foi escolhido pra mudar o mundo com beat, caneta e folha. É quente, encosta não bico, vai se queimar. Se é crente, carne, o malo crente aqui vai te fritar. Admirou-se com berrou que o gato preto deu a dona Chica. Ficou em choque quando falou que os moleque é zica. Que trinca, estilo Neymar Júnior, nós fria. Sem falha, torcida adversária vaia. Quem joga contra em outro time, joga toalha. É pólvora, isqueiro, álcool, cacha, faia. A bomba é caseira e eu mesmo que fiz. Quando explode, religioso pira e torce o nariz. É nós, sem maquiar, a verdade é nós. Tô aqui doer sem piedade, é nós. Em todos os cantos da cidade, é nós. É nós, é nós. Sem maquiar, a verdade é nós. Tô aqui doer sem piedade, é nós. Em todos os cantos da cidade, é nós. É nós. Malocrente? É malocrente. Por que malocrente? É maloca mais crente. Tá, e Z? Z por que com Z? Porque nós é zica.